na beira do açude, vejo o reflexo das estrelas e o vento traz sussurros, histórias que vou contar. Belezas de Fagundes, no forró vou cantar. Açude velho guarda tantos sonhos pra contar. Histórias de quebradeira, de um povo sem temor, revolta de quebra-quios, lutar contra o opressor. Os gritos de valentes ecoam pelo ar. No açude se encontram promessa de lutar. Beleza de Fagundes, no forró vou cantar. Açude velho guarda tantos sonhos pra contar. Música não para nunca. Rádio Bodopitá FM 51. Vamos, terra querida, beleza que faz sorrir, coração que bate forte quando a gente tá seguindo. A cidade tão singela, o horizonte no luar, cada canto uma história pra gente cantar e amar. Pedra de Santo Antônio, majestosa lá no alto, turistas vêm de longe pra ver seu grande encanto. No mercado as cores vivas, perfumes do sertão, a gente se encanta todas com tanta emoção. O forró pé de serra que anima este lugar. Fagundes é amada, vamos todos dançar. Pedra de Santônio, a cidade tão singela, no horizonte o luar, cada canto uma história pra gente cantar e amar. A cidade tão singela, no horizonte o luar, cada canto uma história pra gente cantar e amar. Pedra de Santo Antônio, majestosa lá no alto, turistas vêm de longe pra ver seu grande encanto. Show up, don't come out, don't start caring. Estilo e tendência você encontra em Clau Moda. A loja dispõe de uma variedade em roupas femininas, masculinas, infantil, infanto-juvenil, calçados, esportes e muito mais. Tá esperando o quê? Não perca tempo e faça uma visita em nossa loja. Aceitamos todos os cartões. Rua Monsenhor Salles, número 12. Fone 988-64-9190 ou 988-55-0580 ou 3393-1640. Instagram, arroba Clau Modas. Facebook, arroba Clau Modas. Vista-se bem com Clau Modas. 53. Mulher minha pia, cheguei. E penso numa fome. Não tem comida não. O gás acabou. Oxente, por que você não ligou pra Wagner Gás? Bem pertinho de você. Entrega em domicílio. E mais, é a mais rápida da cidade. Eita. É mesmo? Ligue agora, 988-55-0580. Qualidade e segurança pra você, cliente. Não passa perreio. O gás acabou? Wagner Gás. Ligue agora, 988-55-0580 ou 3393-1640. Fica na rua Monsenhor Salles, número 12. E aceitamos todos os cartões de crédito. Não

Na WB Imports, a sua satisfação é nossa prioridade. Abaixou o som, agora foi isso. Aumenta o som, rapaz. Segundo carro, vai, papai. Já, já. Carro balança, o som vem baixo. Você na cena, eu me acabo. E foi catucadão, e foi catucadinha. Suiga, minha mana. Vai. E foi catucadão, e foi catucadinha. Eu sou trinta novinha, assim, ó. E foi catucadão, e foi catucadinha. Aumenta o volume do paredão até o talo que o vaqueiro chegou pra derrubar tudo. Pra quem não me conhece, esse é o vaqueiro pegador, Gustavo Dias. Alô pros meus divulgadores moral, Dominion Divulgações, WS da Mídia, Daniel Divulgações de Galante, Guga CD de Itaperuá, só automotivo de Alagoas, paredão pegação de Alagoas. Roça, paredão do Cláudio, LC Divulgações, meu patrão Cidão Produções, produtora Até Eventos, Ricardo Produções de São Paulo, FH Divulgações, consultório Sorriso Natural, Marceline Joias, Ricardo Produções, Ricardo Martins. É o nome da produtora Júnior Maranhão, empresário forte, aquele abraço a Mateu Martins, Áudio Pregamações, Ricardo Martins, aquele abraço. O nome dele é Gustavo Dias. O sucesso já volta. Vamos para um break. Pare. Em seguida voltaremos com mais sucessos aqui na Rádio Bodofitá FM. Oito. Gosta do vaqueiro, da pegada diferente. Eu vou te pegar do jeito como sai da minha meta. Ela gosta do vaqueiro, da pegada diferente. Eu vou te pegar do jeito que tu não sai. Volta pra moer, meu filho. Tô pra tocar com o vaqueiro. Tamo junto e misturado.